não. Nenhum ladrão, nenhuma escuridão. Nada é pior do que tudo que você já tem no seu coração. Nenhum cão, nenhum dragão, nenhum avião, nenhuma assombração. Nada é pior do que tudo que você já tem no seu coração. Mudo. Tenha medo, não, tenha medo, não. Não tenha medo, não, tenha medo, não. Nada é pior do que tudo. Nenhum chão, nenhum porão, nenhuma prisão, nenhuma solidão. Nada é pior do que tudo que você já tem no seu coração. Mundo.